305 e qual a velocidade? 2509-3305. Sim. Web 5716, reduza a velocidade para 2509. 2510, vai reduzindo. 76. Call Maduro, approach control, 3B5515. Leaving 3B5515, radio contact 66 miles northeast of Salvador, VOR. Fly heading Bonfim position, report you ready for descending. Try to control over Bonfim, 3B5515. Roger. Ok, passarito 9808, está autorizada a linha de decolar da 10, o vento 130 graus 079. A linha de decola 9808 da 10. Lift over 516, request. Go ahead. We request to fly straight to Pelo or Luna. 3B5515, maintain flying heading Bonfim position, cause we have a departure that may be a conflict. Roger, just start with the 515. Chame agora Recife no 2545, voltando 2685. 12545 e 12685. Afirmativo. Prossegui a descida 3305. 3305, livre descida para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado ILS em Recife, no 0, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado no ILS C10. Passarito 9808, decolado aos 48, chame o controle, em 120.8, boa viagem. Controle 128, passei 98, obrigado. Marilhas para nível de voo 050. Tamara 050 para 5, eu vou responder, tá? Controle Salvador, passei 9808. Então, 31971, é, correção, 31978, autorizado e tal. Confirme, chamado para o controle. Passaria do 9808. Passaria do 9808, contato radar, voa para nível de voo 190, saída lotar. Lotar 190, passaria 9808. Desce para 2010, ajusta na 096. Desce 2000, 096, 576 UF. Controle, passarei do 9808 de volta. Prossiga. Vou precisar da proa 50, tem uma nuvem bem. 10 milhas da minha proa. Confirme a proa? 050. Autorizada, 050. Ok, grato. Salvador, uma boa noite. Da 3662. Ciente da informação, X-ray para reautorização. Nível 370 para Natal. Ok, tá 3662. Está reautorizado. Natal, o nível 370 via Pesolu 10 até o destino. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 120.8. O transponder é o 5446, TAM 3662. Ok, reautorizado Natal, nível 370, via Pirzulu 1-0, após direto destino, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, a saída será Puca, transição Zipar, controle 120.8 e o transponder 5446, TAM 3662. Correto, chama pronto, o pátio 3, o TAM 3662. Gente, obrigado. 9808, direto lotar agora, já desviou. Gente, direto lotar, passaria do 9808. 35515, stand by to descend. Tan 3305, completo de aproximação, chame torre 1895. 1895, boa noite. Passaria do 9808, suba inicialmente para nível de voo 130, tem tráfego posição 1 hora, 29 milhas, mantendo nível de voo 140 na proa de bombe. 130-9808, ciente do tráfego. Five 515, maintain flight level 140, traffic 11 o'clock, 27 miles northbound, climbing to flight level 130, Alpha Tango 72. Roger that, 515. Cinco, sete, um, meia, autorizado ILS, aqui, pista no zero, resposta estabilizada. Autorizado, resposta estabilizada, 576. Oi, Salvador, boa noite, eu tô 3305, passar Simbra, baixar, travar. Boa noite, TAM 3305 avistado, ajuste agora no 0 no meia, livre o pouso não no 0, o vento 130 graus, 079. Livre pouso no 0, 3305. Como anteriormente mencionado, o arbusto 320, agora com 120 de graus. Sim, está reduzindo, 76. Autorizou, 576 web. 5796, chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa. Por meia, passando dona. Boa noite, web. 5796, reporte passando externo com trem embaixo travado. O ajuste é 1096. Se eu segue um Airbus da TAM, é o número 2 para o pouso. 7, 4, 3, 5796. Paixão, travado 57 no meio da web. Ciente, web 57 no meio, aguarde a pista livre. Forma Airbus tocando a cabeceira no zero. No momento, o vento para o cheque é 130 graus, 079. Ciente, 57 no meio, aguarde a pista livre. Salvador, approach, 3515. 35515, now clear it, send to 4000 feet, QNH 1016. Yard 4000, 1016, 5515. Passaria do 9808, tráfego ultrapassado, reautorizado a ascensão, nível de voo 190. Do 90, passaria 9808. Ano tá 3828. Tá 3305 no solo ao 57, libera da direita, continue o táxi via Alfa e Juliette para o portão meia dúzia. Alfa e Juliette para o meia dúzia, tá 3305. Webjet 57 no meia, pouso autorizado, na 10, vento é 130 graus, 08 nós. Primeiro pouso web, 57 no meia, na 10. Tá 3858, torre voltando? É, esposa, tá 3858. Porque já faz 30 minutos que o seu plano venceu. Eu tentei 3 chamadas para questionar se o senhor efetivou alguma DLA. E o centro também nos questionou aqui se o senhor tinha feito alguma DLA. Eu não consegui contato com o senhor e nem no sistema nós não possuímos nenhuma DLA de OBT, no caso, calços fora. O senhor poderia confirmar a informação? A gente está confirmando agora com a empresa aqui, mas ela já informou para a gente que já foi feito a DLA. Já saiu o request, né? Roger, clear to fly direct pelo position. Approved, 5515. Desde aqui. TAN 3858, torre voltando? Desculpa, TAN 3858. A última informação que temos aqui no sistema de planos é que foi enviado pela companhia uma mensagem de cancelamento de plano, ok? O senhor pode checar com a companhia? Vamos checar agora. TAN 3858. Gente. 57 no meio, no solo ao 59. Continue o táxi via Alfa e Kilo, a posição é a 05 do pátio 3, web 57 no meio. Alfa Kilo 05, pátio 3, 57, 1 no meio web, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 5, 2685. Passaria do 9808. Chame Recife, 12545, ao término 2685. Ok, o TAN 3662, informo que temos um Boeing da Webjet, vai parquear no pátio 3, na posição 05, fica próximo aí à sua esquerda. Assim que a aeronave efetivar o parqueamento, está livre o pushback no pátio 3, em coordenação com sua equipe de solo, e chama táxi. Ok, então após o Webjet, que vai parquear aqui no 05 à nossa esquerda, está autorizado o TAN 3662. Obrigado. Nada. 278, completa aproximação, chame torre 1895. 1895, vamos responder aqui. Boa. 5515, descend to 2000 feet, QNH 1016, clear the ILS final approach, report perceptual localizer. Down to 2000, we are clear the ILS final approach, we all report established. Chame com o mesmo baixo travado, o vento para o check é 130 graus, 079. Mara 3, baixa travado, 3, 1, 2, 3, 4. Arrival. Say again? 1 day arrival. What about that? Oi, Salvador, o Chanel 6313 no 24 para puxa estacionamento. Autorizado, o Chanel 6313 chama táxi. Mesmo chamar a táxi com a frequência, o Chanel 6313. Tran 3178, trem embaixada travado. Gente, tran 3178, livre, o pouso na 10, o vento é 1,40 graus, 08 nós. Livre, pouso, pistão 10, 3178. Torre, vou confirmar 576, tem ninguém chamando a gente na posição 05. Ok, eu vou checar com a administração do aeroporto. No momento, o que temos aqui no sistema é que sua posição é a 05 do pátio 3. Aguarde na posição, o Web 57 no meio. Acabou de aparecer aqui o cidadão, obrigado. Gente. Establishing on Fornella 5515. 5515, complete approach to contact tower 118.95. No tower 118.95, 5515, pleasant night. Night. Taxi direito, camarada, ponto, espera pronto, Ocean Air 6319. O TAN 3178, no solo, ao 04, continue o táxi via Alpha e chame antes da Juliette. E a Alfa, chamada antes para o Juliette, 3.5. Tower trip 515, established on final. Roger trip 515, I have you in sight. Clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Landing approved, 5515. Correção 3.8.8 novamente voltando. A gente conversou com a empresa, feito uma DLA 21:30 ESL 775. E o senhor tem o novo horário do plano? 0030, senhor. Ok, eu vou informar a QIS para checar essa informação, o TAN 3.8.5.8. Só confirmando mais uma vez que no nosso sistema aqui para o dia 15 e para o dia 16, como já estamos no dia 16 e também no dia 15, a última mensagem que foi enviada foi uma informação de cancelamento de plano. Eu vou checar mais uma vez junto à IS, ok? Ok, o PSL é 7755, ok? 7755? 7755. Ok, ciente. Ok, tem 3178, ingresso na Juliette, a posição é a remota 14, no pátio principal. Ingresso na Juliette, remota 14, pátio principal, 3178. Rodão, um abraço. Rodão, 3662, pronto para o táxi. Temos 176 a bordo, 0235, de autonomia, Fortaleza, é outra nave. Ok, tá 3662, sente. Observe o tráfego da companhia ingressando na Juliette. E após continue o táxi via pátio 3, pátio principal, chame na Índia para decolagem. Tá 3662. Ok, em frente, pátio 3, principal, chama na Índia, o TAN 3662. 9646, chame 2895. 2895, obrigado. A6313, observe o ATR da TRIP na curta final, após estar autorizado a linha em manter 1-0. Pode passar pelo ATR, a linha mantém 1-0, cenário 6313. Keitan 3858, torre voltando. Eu acabei de checar aqui com o operador da IS, da IS local. O mesmo não possui a DLA do tráfego, ok? Do TAN 3858. Peço que entre em contato com a companhia e o mesmo entre em contato urgente com a IS local, ok? Tá bom, muito obrigado. Fala, Brad. Five five one five on the ground at 09, continue taxi to apron 3. The position is 03 to from apron 3. Taxi via Alpha and Kilo. Okay, taxi approved via Alpha Kilo to apron 3, 5515, plus 9. Is changed now to 04, apron 3. Okay, roger that, thank you. Oi, o TAN 3662 está pronto para posicionar. Tente alinhar e manter após a rolagem do Airbus da Oceaner, TAN 3662. Mantenha, após a Airbus da Oceaner, alinha e mantenha. O Oceaner 613, decolagem autorizada, dá 0, vento, TAN 30 graus, 99. Vila de decolagem 1-0, Xenero 6313, iniciando. 963-13, decolada ao Zuno Ano, chame o controle 120, décima 8. 208, uma boa noite, chame 6303. Boa. Controle Salvador, boa noite, Oxaner 6303 da Euleda. Oxaner 6303, boa noite, contato radar, sua para nível 360, saída da El. Ao 360 da El, Oxaner 6303. Controle, boa noite, Rio 9646? Confirme o controle. Rio 9646, por gentileza, a frequência da torre, estamos chamando de 283-286 sem resultado. 1895. 1895, grato. Correto. Okay. E... Senador, Rio 9646? Afirmo, Rio 9646, mantém escute a guarda cópia. Tutã 3662, decolagem autorizada, 1-0, vento 1 no 30 graus, 89. Decolada ao Zona 4, chame o controle 120.8. 128, tá, 3662. Rio 9646, cópia. Autorizado, Galeão, o nível 320, via Upper Whisky 50 até a aldeia, depois direto, após direto, Galeão, a decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Ildis, para interceptar o Upper Whisky 50. Controle 120 décima 8 e o transponder é o 5501. Autorizou 320 para o